Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Eu tô de verdade, eu tenho medo de ter medo das coisas. Putz, grima. Aqui é Blue Hand e... Que Eduardo expor e religiões baratas e armas antigas não se comparam a um bom laser do seu lado. Aqui é o amigo imaginário e eu continuo tendo medo de fantasma. Não tenho medo de fantasma, eu tenho medo da ameaça fantasma. Essa aí me dá uma cagaça. Aqui é o Azaghal e eu já vi muita coisa que dá medo, hein? Muito bem, nerds, nós estamos aqui para falar sobre tudo que dá medo, tudo que nos dá aflição, filmes, livros, jogos, experiências, fantasmas. Experiências? Pessoas. Você nunca teve experiências aterrorizantes? Ah, tá. Achei que fosse um laboratório químico. Puta que pariu. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Recado importante essa semana, Azaghal. Mais uma vez, encaixando aí o anunciante no tema relevante. Vamos indicar mais um game, agora lançamento pela Warner, que você pode comprar no Senhor Saraiva. Exato. Fear 3, Azaghal. Fear 3. Fear 3. Ou, segundo a senhora Jovem Nerd, quando viu escrito, F3AR. A pergunta, que campanha é essa, F3AR? É um jogo de terror. Certo? Olha aí. Acho que é um first person shooter de terror. O FPS, ele tem subtemas, né? FPS terror. É, então não tem um FPS. Dá pra fazer um canal de YouTube. Não tem um FPS Russia, FPS terror. Porque tem, a maioria dos FPS são de guerra. E esse é um twist com o gênero de FPS, só que com uma parada de aterrorizante, entendeu? Eu vi o Almôndega jogando, o jogo é bem maneiro. Foi escrito pelo John Carpenter. Olha só! É. O foco desse terceiro jogo da série Fear é o multiplayer cooperativo. Ah, então os caras estão investindo nisso, que é o que faz hoje o jogo ter valer alguma coisa, né? Se tiver fora do ar, ninguém gosta de jogar. Exatamente. Mas vamos lá, olha, tem a versão pra PC, tem a versão pra Xbox, pra PS3. Essa série de muito sucesso de público e crítica já vem legendada em português do Brasil. Sim, do Brasil é importante, né? Mas que excelente. E tem mais, Azaghal, olha só. Isso a gente conseguiu com o seu Saraiva. Até dia 5 do 7, dia 5 de julho de 2011. Preste atenção. Se você clicar no link do Fear 3 dentro do Jovem Nerd para o seu Saraiva, você compra com 20% de desconto. Olha aí. Exclusivo para o Jovem Nerd. Olha aí. Então clique no link do Jovem Nerd. Você quer comprar Fear 3? É agora, até dia 5 de julho de 2011. Tá valendo esse descontaço exclusivo para o Jovem Nerd. Então se você gosta de FPS, se você gosta de terror e se você gosta de desconto... Sim. Fear 3. Recadinhos, Azaghal, essa semana, lembrando, Net Store, temos aí as novas camisas Zombieware. Exatamente, já esgotando. Protocolo Blue Hands 2.0 e Zombie Nerd Power. Olha aí. E a novidade da semana é a reposição da camisa No Meu Tempo. Olha aí, essa nem eu sabia. Voltou, já está aqui de volta aos estoques No Meu Tempo, tudo era melhor, rapaz. Mas vai aí, se você ainda não conhece, aproveita para clicar no link desse post e conhecer a camisa No Meu Tempo, que se você é saudosista, você vai gostar. Estampa mega boga. Outro recado importante, Azaghal. Nós vamos entrar de férias. Verdade. Finalmente. Chegou o nosso período de férias no mês de julho. E Azaghal vai para um canto e eu vou para o outro. Sim, finalmente. Mas isso, na verdade, vai mudar muito pouco na vida de vocês. Exato. Nerdcast vai continuar semanalmente, toda sexta-feira. Os programas já estão gravados. Sim, estão sendo editados e vai estar lá. Temas, entendeu? Interessantíssimos, cast variado. Isso. Tudo que você espera do Nerdcast. Mas não vai ter leitura de e-mails, né? Sim, vai ter uma leitura de e-mails genérica, padrão, de viagem. Exatamente. Então, é só isso que vai mudar em termos de Nerdcast. Mas toda sexta vai estar lá. Já o Nerd Office... Sim. Vai entrar num stand-by durante o período de férias, porque ele tem uma dinâmica diferente do Nerdcast. É, mais atual, né? O Nerdcast pode pegar temas como história, cotidiano, cinema, revista, whatever, e são temas que podem ir a qualquer momento, né? Já o Nerd Office, não. Os temas são mais presos ao que acontece. Por isso a gente resolveu dar essa pausa e voltar com o Nerd Office assim que voltarmos de viagem. Exato. Então, tem Nerd Office até semana que vem só. No dia 7 e dia 8, o último Nerdcast antes das férias. Então, a partir do dia 15, estamos de férias. Não vai ter Nerd Office mais, mas vai ter... Era como era com o Lost, lembra? Que tinha uma pausa no Exato, Lost. Exato, um hiato. É o hiato do Nerd Office, é isso aí, pronto. E aí a gente volta dia 12 de agosto. Isso. E aí? E aí tá todo mundo curioso pra onde a gente vai. Vamos continuar curiosos. Mas se você quiser acompanhar a nossa viagem, nós vamos estar tweetando freneticamente. Fique ligado no Twitter e a gente vai voltar com muito material em vídeo também pro Nerd Office, vai ser muito legal. Exato. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast sobre contos de fadas, você pode pular para... 17 minutos e 28 segundos. Eu também quero ser um DLC do Mortal Kombat. Relatório de e-mails de Leve Robota Azaghal. Muitos e-mails. Muitos nerds mandam compilação de músicas cantadas pelo Michigan J. Frog. E eu corrijo. Melhor do que ver uma compilação só das músicas, tem um link aí pra você ver o episódio do Michigan J. Frog, que é muito engraçado, cara. Fábio manda a versão dos Trapalhões da história da cigarra e da formiga. Olha, só com Zacarias e Didi. Germano Lous envia a versão do Chapolin de A Nova Roupa do Rei. Olha só, que beleza. E o Eric Barreto envia a versão Frango Robô de O Sapo e o Escorpião, que é espetacular. Vocês conhecem a natureza do escorpião, olha a natureza do sapo. Bruno Posse manda o vídeo de Christopher Walken contando a história dos três porquinhos. Nossa, cara, que beleza. O que mais? Debra Rotelli envia a ilustração de Azaghal versus Patinho Feio. Ok, e Juliana Siqueira manda a foto da estátua da Pequena Sereia em Copenhague. Olha que bonito. Já Arthur Barros manda uma imagem de como seriam os ursinhos carinhosos de verdade, for real. Aham. Uhum. Sérgio Duarte manda uma mega ilustração de Azaghal, Senhor da Sionia. Ficou Olha foda. Só. O que é isso, Azaghal Winterfell? Ah, ele tá influenciado, né? Ficou maneiro. E Luiz Fernando Xavier manda Azaghal versus Chulo. Chulo? Ai, Cthulhu. Cthulhu, Azaghal. Tá bom. Cthulhu. E pra finalizar... O feedback, Solange Mendes enviou exatos 182 e-mails iguais, a gente pode chamar de spam, para o Nerdcast, informando que se descobriu nerd e já escutou todos os Nerdcasts desde o primeiro. Primeiro e-mail, recebemos o e-mail do Jonatas Palumbo, de Salvador, Bahia, 25 anos, estudante de matemática e programador. É, ele escreveu para mandar parabéns para a gente, que ele é fã há muito tempo, mas infelizmente ele disse no e-mail dele que perdeu um amigo. Agora, no dia 26/6, em um trágico acidente de carro, e ele era muito fã do Nerdcast, assim como o Jonatas, e aí ele pediu pra gente fazer uma homenagem a ele aqui. Jonatas, você não mandou o nome do seu amigo, né? A gente não tem nem como fazer homenagem diretamente a ele, mas vai os nossos sentimentos pra você, pra sua família, pra família dele principalmente, nesse momento de perda, mas vamos lembrar que a vida é muito legal, a gente deve se divertir e dar risadas. Então continue ouvindo, dando risada do Nerdcast, se lembrando do seu amigo com carinho no coração. Seguindo os e-mails, Hudson Paganini, 25 anos, estudante de ciência da computação, Vila Velha, São Paulo. Ouvindo o Nerdcast 265, quando o Guilherme Briggs cita a fábula da serpente, percebi que conhecia, mas sob outro contexto. Um caçador que tinha uma raposa e frequentemente era alertado sobre o perigo de tê-la em casa, certa vez precisou deixar o seu filho pequeno com um animal para caçar. Retornando da caçada, notou que o bicho estava coberto de sangue. Sem pestanejar, atirou no animal, presumindo que ele havia devorado o seu filho. Após isso, questionou-se sobre os habitantes locais estarem certos sobre a índole do bicho. Mas ao ver que havia acontecido, notou que o filho estava dormindo e ao pé da cama havia uma cobra morta. Então o caçador passou o resto da vida culpado por ter dado ouvidos aos que disseram que o animal era perigoso. A moral da história é sobre confiança, como citada pelo Briggs. Mas muito mais do que isso, vale a maior moral de todas. Não caia em pilha errada. É, mas é melhor do que o conto do Briggs essa, porque o cara melhor. Julgou erradamente ali, né? E a cobra continua escrota, o que é melhor de tudo. Exatamente. Igor Brites, 24 anos, analista de sistemas Belo Horizonte, Minas Gerais. Acompanho o Nerdcast desde o episódio sobre Douglas Adams e desde então não fico mais sem. Hoje estou ouvindo todos desde o começo de forma aleatória e creio que já ouvi uns 50. Ou seja, ainda tenho muito pra ouvir, né? Whatever. Quando eu vi a história no último Nerdcast sobre o menino que tava lobo, me lembrei na hora desse site, o Oglaf, com quadris medievais um tanto quanto esdrúxulos. E que tem a verdadeira história desse rapaz que depois de trollar várias vezes o vilarejo, o povo se revolta e dá uma virotada no pescoço do garoto. E todo mundo combina de dizer que foi o lobo que pegou ele. Ah, excelente. O cara tá uma flechada, né? O virote é a flecha de besta. Agora eu entendi, rapaz. Excelente, muito bom. Né? O e-mail foi confuso, mas o final foi bom. Então, se você não entendeu o e-mail, clique no link. Ó, oh, mas ele mandou falar assim, cuidado que o resto dos quadrinhos é cheio de putaria. Que é isso, cara? Mais uma vez, clique no link. Agora que a galera vai clicar no link. Nossa, não cliquem no link, cara. Cadê? Next page. Que isso, cara? É sério, é sério. Tem parada pornográfica mesmo, não... A gente tá avisando. Acessem por sua conta e risco. Eduardo, 25 anos, mestrando em Sociologia, Rio de Janeiro, capital. Sobre a história do escorpião e do sapo, ela foi adaptada pela DC no jogo DC Universe Online em uma animated comic entre o Coringa, narrado pelo Mark Hamill, e o Batman, envolvendo o escorpião, que era o Coringa, e o morcego, adivinha quem? E aí tem um link para o YouTube. Tá bom. Ótimo. Não precisava ser um e-mail, podia ser só um... É. Tudo bem. Rodrigo Gliese, 22 anos, publicitário, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, todo mundo mandando. Cidade, aprendendo. Né? Gostaria de comentar que minha bisavó, já falecida, nasceu na região de Hamelin. E quando criança, participou de um teatro ao ar livre representando a peça. Olha só. Peça do flautista. De Hamelin. Essa peça é apresentada até hoje, todos os domingos durante o verão, sendo uma das maiores atrações da pequena cidade. Porra, né, cara? O que a cidade tem pra oferecer, né? Caraca, é São Lourenço da Europeia, né, cara? Pô, a parada é mundialmente famosa, né? A cidade tem que se aproveitar. Quando criança, ela fez tanto a parte dos ratos quanto a das crianças. Olha só. Hoje em dia, provavelmente, deve ter crianças de sobra para todos os papéis. Existe uma pintura e um pedaço de madeira da época que ela participava dessas apresentações. Mas está na casa da minha avó e eu não tenho como ir lá tirar foto, whatever. Só mais um adendo. Vida de inseto da Disney deve ser a sequência do conto da formiga. O grilo, primeiro acostumado a ganhar a comida de graça, agora começou a exigi-la, chamando a galera para meter pressão nas formigas. Usando o mesmo exemplo dos hippies, as décadas que se passaram, eles envelheceram e viraram executivos e agora exploram os trabalhadores que antes davam as coisas de bandeja para eles. Fica a reflexão. Qualquer coisa. Você tá muito louco, cara. Assim, eu até concordo que Vida de Inseto é um conto extreme, onde os grilos realmente, gafanhotos, exigem das formigas e matam ela. Mas os hippies não viraram executivos, não, cara. Eles estão muito perdidos por aí ainda. Tá cheio de bicho grilo velho, cara. Tá mesmo, cara. Christian Ordoc, 38 anos, nerd old school, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Para esclarecimento, camisa... Aí, Azaghal. Tem botão. Portanto, é camisa social, camisa polo, camisa volta ao mundo dos anos 70 e daí por diante. Beleza? Caraca, o que é uma camisa volta ao mundo? Não sei, cara. Camiseta. Não tem botão. Portanto, é camiseta regata, camiseta Nerd Store, camiseta de física. Aquela de alça para exercícios físicos, ok? E digo mais, é camiseta de time de futebol. Camiseta do Vasco, camiseta do Grêmio, camiseta do Coritiba e daí por diante. Usam camisa para dar uma maior importância para uma camiseta do clube e por isso cobrar mais caro os torcedores terem a ilusão que tem a camisa do time, quando a rigor é a camiseta. E mais a rigor ainda, o preservativo seria a camiseta de Vênus, visto que ela não tem botão. E finalmente, blusa. Blusa é a camisa feminina, portanto, de botão. Roberto Carlos já disse, os botões da blusa que você usava. Portanto, por definição, um homem não usa blusa. E se usa, foi criado pela avó e toma leite com pera e bolacha Maria. Mas olha, quem sabe definição de camisa, camiseta e blusa também foi criado pela avó, meu querido. Felipe Menegazzi, 21 anos, Osasco, São Paulo. Estou entrando em contato para perguntar onde eu consigo comprar urgentemente um exemplar do livro A Batalha do Apocalipse. Com a primeira capa. Nossa, a primeira capa é difícil, né? A primeira capa? A primeira capa é a mesma que tá nas lojas hoje, na verdade. É. Parecido, né? É parecidinho. Ele explica aqui. Um amigo de faculdade emprestou esse livro para minha namorada, que também é da faculdade. Certo. Ela, sem querer, acabou rasgando um pedaço da capa. Ah, meu filho. Logo, esse meu amigo, Abner, que também é da faculdade, ficará muito puto da vida, pois é o livro com a primeira capa. Uhum. Não encontro esse livro pra comprar. E o Abner, se tem a Batalha do Apocalipse da primeira capa, ele provavelmente é fã do Nerdcast. Exatamente, tá sabendo agora que seu amigo Felipe e a namorada dele da faculdade destruíram o seu Batalha do Apocalipse mega raro. E ele termina dizendo, como ele também é fã de Nerdcast, achei que se ele ficasse sabendo da notícia pelo Nerdcast... Olha que esperto! Acharia engraçado ou algo parecido. Logo, ficaria um pouco menos puto comigo e com a Caroline, minha namorada da faculdade. Se vocês me ajudassem dessa forma, eu ficaria muito grato. Olha que espertinho, cara. Cara, olha só. Na verdade, o Abner, ele tem que ficar puto só com uma pessoa. Com ele mesmo que emprestou o livro. Exatamente. Porra, meu irmão, tu vai emprestar o livro que é raríssimo, primeira capa, primeira edição do Batalha do Apocalipse. O que acontece quando você empresta o livro pros outros? Os outros detonam o teu livro. Isso é uma lei do universo. Isso pode ter certeza. Qualquer livro que você empreste nunca vai voltar o mesmo. Então, olha, deixa o Felipe... Não, deixa dessa. O Felipe não. Não, mas ó... Pra ele se retratar, eu sugiro o seguinte. Felipe e Caroline com K. Namorada da faculdade. Comprem a Batalha do Apocalipse, edição especial, capa dura, pelo link do Sr. Saraiva do Jovem Nerd. Tá bom. Descolhem o autógrafo do Eduardo Spohr, autor do livro. Aí sim. E devolvam, entreguem esse livro, mais o original que ele tem, com a capa rasgada, para o Abner. Sim. E torçam pra ele ficar um pouco menos puto. Boa. Eu quero saber por que as pessoas têm esse fascínio pelo medo. O medo de forma controlada. Porque, sabe, não é uma experiência agradável, né, cara? Acho que é pra não. Você saber qual é o seu limite, né, cara? De se aguentar a parada. Acho que é por aí. Será, cara? Não sei, acho que não. Pois é, eu fico também na dúvida feia por causa disso. Naturalmente, quando a gente sente medo, é porque a gente tá ameaçado, né? É um mecanismo de sobrevivência. Sentir medo faz você correr, faz você lutar. É um sentimento que, apesar de você pode classificar de ruim ou bom, ele te desperta alguma coisa e faz você sentir alguma coisa, né, cara? E acho que é uma experiência que você tem de vida, né, cara? Você está vivo? Exatamente. É. É. As emoções ruins ou boas, elas fazem parte da vida, né, cara? Então é uma maneira de você provar isso, né? E provar que você tem cu, né? Você sabe que uma vez eu vi uma entrevista... Porque, afinal... O Demolidor, coitado, né? O medo, ele prova não só que você tem cu, mas você tem um esfíncter ativo. Exatamente. Tu sabe que uma vez eu vi uma entrevista com até um cara, o Bill Moyers, um cara conhecido, entrevistando um cara veterano da Segunda Guerra Mundial sobre a Batalha do Bulge. Não sei se você lembra disso aí, que tem até no Band of Brothers, lembra? Aqui eles estão numa floresta, destroem a floresta, os alemães e tal. E o cara perguntou, né, o que, que você sentiu quando você viu aquelas bombas, aquela situação. Ele falou assim, aterrorizante, mas ao mesmo tempo sublime, que ele falou essa palavra. Quer dizer, aquela coisa despertou nele um sentimento que ele nunca imaginou que ele teria e nunca teria provado, não queria provar em nenhum lugar. Aquela parada aterrorizante, né, cara? Ah, eu vou falar um negócio. Eu já passei por situações na minha vida que me deram realmente cagaço. Situações reais. Tô botando aqui uma situação real, em que você acha que vai dar merda mesmo. não é uma situação de engrandecimento, não, cara. Tu fica na merda. Fica na merda, na paranoia, dormindo contra a parede, é foda. Inclusive, já passei por situações paranormais. Olha só! E agora que vai entrar, bicho. Que deram a chamada no esfíncter. É. Eu contei aquela história no Nerdcast de Assombração. Não sei se a galera vai lembrar lá de um camarada nosso que baixou lá o santo dele. E, cara, naquele dia eu fiquei cagado. E também não vi nada de sublime, cara. Aquilo foi pavor. Pior foi minha tática infantil. E eu pensei, se eu não me mexer, é capaz de ele não me enxergar. Uma vez, André, a gente tava na recuperação. O maluco me chamou pra Exorcista 3 na casa dele. Pô, vamos lá, viu? Filme, não sei o que tal, o moleque botava tal, beleza, passando o filme, falei, pô, André, vou embora tal, que tem que almoçar tal, beleza. No outro dia, ele falava, pô, vamos lá, não sei o que, ver um filme e tal, aí o maluco botava, aí eu descobri que ele só me chamava, não, é porque ele não tinha coragem de ver o filme sozinho, ficar parado naquele ponto, entendeu? Então, quer dizer... Caralho, cara, que vergonha. Mas nosso grupo tem mais cagões também. Não é só ele, entendeu? Não é só ele. Vai se fuder, Eduardo. É. O Thiago Rex, meu irmão, acho que talvez eu supere o Andrés em matéria de ser cagão, não tem dúvida. Agora, Eduardo, você não contou que você não tinha medo de ir no banheiro à noite porque você achava que o tubarão ia ser debaixo da tua cama? Tubarão, não. É, tubarão. Você falou isso pra mim, que você ficava prendendo o mijo até de manhã pra ir não ir na... Não é tubarão, não. Acho que era bicho papão, sei lá, coisa assim. Esse tubarão. Eu, quando fui com meus pais pra Paquetá, naquela barca, né? Sei lá que merda era aquela. É. E aí eu tava indisposto, fui no banheiro, e o banheiro de barco, né? Ainda mais esses barcos pequenos, era um vaso sanitário com um buraco pra água, né, cara? E eu não tive coragem, porque eu falei, o tubarão, olha a frase solta, vai comer minha bunda. Buraco no marco? Buraco no mar, levando água salgada no rabo. Agora, quer ver uma experiência de medo que o Eduardo falou que é glorificante, sei lá que porra. Eu voltando de Paris, 20 minutos pro voo chegar aqui no Rio, o avião deu uma balançada e as janelas todas ficaram brancas. E deu um estrondo assim, bá! Que cara, isso? A primeira coisa que você pensa é tipo... Já fui. Você nem consegue ter medo. O que que aconteceu? Bateu um raio na aeronave e a aeronave sacudiu, só que as janelas ficaram brancas. Caraca! Você não via nem criança chorar, ninguém falava nada. Era um esfíncter de todo mundo fechadinho. Aí, 5 minutos depois, o comandante falou, senhoras e senhores, eu queria só informar que um raio atingiu a aeronave, não sei o quê, blá, blá, blá, blá, blá, blá, até era o pão duro. Aí a criança... Cara, uma coisa é você pular de paraquedas, tá correndo atrás de uma adrenalina e saber do risco. Outra coisa é você tá num voo e não tem controle nenhum sobre o que pode acontecer. É, cara, quando isso aconteceu... É, porque esse medo glorificante do Eduardo é aquele medo que você já vai esperando. Você vai ver Sexta-feira 13, ou você vai ver Poltergeist, ou o que seja, e tu já fica naquela... Aí que medo, hein? Aí, beleza. Aí é glorificante pra caralho, meu irmão. Quando tu tá andando com o carro na chuva, e tu derrapa e sai rodando na pista e para no acostamento, aí é outro medo. Aí é outra parada, meu irmão. Aí é o medo pra valer. Existe uma diferença, esse medinho controlado, esse medo sobre situação segura, que não é medo, cara. Eu acho que é outro tipo de sentimento, cara. Porque quando você sente medo mesmo pra valer, quando você fica aterrorizado, puta, não tem nada a ver com aquele susto instantâneo, né, cara? Tem uma história do primo da Thaís, ele trabalhava numa fábrica, ele é engenheiro e falou, cara, eu só trabalhava com troglodita, era só peão, sabe qual é? A galera era, tipo, todo mundo era muito ogro. E aí tinha uma brincadeira que eles faziam, eles pegavam acetileno, pra quem não sabe, acetileno é altamente inflamável, eles botavam um pouco do gás numa sacola plástica, aí fazia um pavio, chegava perto do cara e estourava. Ah, merda. E isso os caras ficaram fazendo o ano inteiro, até um belo dia, e ele só conseguia escutar assim, ó. Ele falou, caralho, o que o fulano tá fazendo? Ô fulano, o que você tá fazendo aí? Ele, não, fala baixo. Quando ele olhou, tinha um saco de lixo daquele preto, de 40 litros. Nossa. E o cara enchendo aquela merda. Enchendo, encheu. Levou, colocou, puxou um pavio e acendeu. Saiu da sala, esperou, sei lá, 30 segundos, de repente... touro, cara. Ele falou, caralho, explodiu alguma coisa. Ele, ah, ah, ah, sacaneou o fulano. Quando eles entraram na sala, o cara tava na mesma posição, parado. E aí, fulano, você tá bem? Quando olharam, ele tava todo cagado, e mijado e catatônico. Coitado, cadê o piripaque? Tipo assim, catatônico é foda. O cara foi pro hospital, ficou 3 meses em observação. Que isso, cara? Que isso? O medo é edificante aonde, Eduardo? Não falei que é edificante. Eu falei que ele te puxa sensações que são desconhecidas pra vocês. É isso que eu falei. Não falei que é edificante nada. E essa galera viciada em adrenalina? Fica viciado porque gosta de sentir medo? Qual é o esquema? Não, mas aí que tá. Esses caras viciados em adrenalina é um medo diferente. O medo que esse cara que estourou o balão de 100 litros de lixo de acetileno nas costas é um pavor incontrolável, cara. É algo que... Você tem noção? O cara se cagou e se mijou. Você tem noção o que é isso? Tipo assim, o corpo, o organismo do cara abandonou. Falou, fudeu. Tipo, o nego largou as funções, sacou? É? O cara que fica apertando o esfíncter, a manivela do esfíncter, o cara largou a manivela do esfíncter. Largou. O cara fica com a pinça na bexiga, ele, caralho, largou, sabe? O corpo desistiu. O medo é tamanho que o corpo se entregou. Você tem noção disso, cara? Todo mundo no mundo já passou por um piriri. Já, todo claro. Mundo já teve aquelas pontadas já, e a maioria das pessoas consegue se segurar e sabe o esforço que o corpo faz pra isso. Você tem noção que esse mesmo corpo em outro momento falou, desisto? Essa situação é tão estressante que eu não tenho condições de segurar. Que pavor, né? Que horror. O medo, assim, tem vários graus, né? Você tem o susto, né? Não. Você tem a afliceta. A afliceta, que é o... que também é conhecido como faniquito. Faniquito, fricote. Afliceta, faniquito ou fricote. Aí você tem o susto. Você tem um susto moderado. Um susto moderado. Aí você tem o cagaço, né? É. Aí você tem o medo. Aí você tem o terror, o pavor. E o horror! O horror aí libera tudo. Cara, teve uma vez que eu tava em São Lourenço e eu fui andando pra casa de um amigo meu que tinha casa lá. Eu, esse amigo e Carlos voltou. Aí beleza, a gente tá, sei lá, 1h, a gente tá voltando a pé. Tinha que andar 1 quilômetro lá, São Lourenço adentro. De repente, meu amigo, tudo fica preto. Acabou a luz na cidade do nada. E aí quando você tá com luz na retina, tá com a luz do poste na cara e tal, quando isso apaga, de repente, você não enxerga nada, você só enxerga preto, né? Cara, o cagaço de morrer, sabe? Imediatamente. Aquilo deve ser equivalente de cair uma bomba atômica em São Lourenço, sabe? E foi todo mundo virou pó. Cara, foi um cagaço durante 1 segundo que todo mundo também parou. Ah, isso é sinistro. Eu às vezes, dirigindo estrada assim... Estrada é bizarro. Se você pegar e desligar o farol todo... Desligar completamente a luz do carro... Isso. Por milésimo que seja, é assustador, cara. Porra! Porque acabou tudo. Né? Acabou tudo, exatamente. Você não tem mais chão, cara. Você não vê, cara. E uma vez eu fui pra uma casa, uma fazenda, e à noite eles apagavam tudo. E não tinha luz nenhuma. Era no meio do mato, não tinha nada urbano. Quando apagava as luzes todas, breu total. Cara, mas breu... É. Sabe aquele breu que você não enxerga nada mesmo? E tipo, não era um tempo... E a retina depois acostuma. A retina não acostumava, não tinha o que acostumar. Tinha luz mesmo, foda-se. Eu sei que eu comecei a ficar apavorado, porque eu achei que tava tendo cegueira noturna. Porque eu falei, não é possível que eu não esteja enxergando absolutamente nada. Nenhuma tomada, nada. Não é possível que as tomadas refletem, porque elas têm aquela paradinha de dinossauro de esqueleto. Aí eu comecei a tatear, achei minha mala, que tava perto da cama. Aí consegui achar a máquina fotográfica e bati uma foto pra dar um estalo do flash. E aí me aliviei, que falei, porra, tô enxergando. O problema de você ficar sem luz no mato, sei lá, na fazenda... Não é a escuridão. O medo é a abdução. E a abdução tem a sonda anal. Então, assim, é o medo primitivo. É o pior medo que tem, é o medo primitivo. Não, mas vocês têm medo de alienígena? Eu não tenho medo de nada, né, cara? Eu tenho receio. Você nunca tem medo de... O teu medo é o que pode acontecer quando tá no escuro, porra. Ninguém tem medo de... Então, teu medo é escuro. Mas na estrada pra São Lourenço, tinha umas curvas na serra que era a curva da abdução. Sabe qual é? Você virava, tava nada. Tava a rampa, sabe? Aberta. Você não tem nem o que fazer. Quando você virou, tu já subiu a rampa e já tá na nave. Cara, às vezes eu tava umas noites meio sinistras, eu fazia a curva assim, caralho, caralho. Aí eu, Não tem nada, né, cara? Mas alguém aqui já viu OVNI? Cara, eu vou ficar desacreditado nesse programa, eu não vou falar mais nada. Por quê? Fala, porra! Cara, eu acho que eu já vi, eu tava com o Eduardo. Na lagoa, né? Vocês viram? Cara, não era OVNI, assim, a gente não conseguiu identificar se era... Então era OVNI, porra. É, verdade. Porque o movimento que a parada fez era um movimento mega estranho, mas, assim, poderia ter sido helicóptero, mas eu achei na época que era disco voador. Eram três pontos de luz que se encontraram, rodaram e se separaram. Não. Caraca, maluco! Andavam em direções, porra, né? Ia pra lá e pra cá, e, enfim. Isso... É. Cara, você viu isso também? O Eduardo tá. Caraca, maluco! E aí, mas vocês ficaram cagados na hora ou... Cheio de gente na lagoa, era tipo, devia ser o quê? É, sabe quando fica aquele céu carmesim antes do crepúsculo, sabe? Foi mais ou menos naquela hora, tava o céu meio rosa, assim. Tinha gente pra caralho, não tinha nem como ter medo ali, né? Em Hiroshima tinha gente pra caralho quando caiu a bomba. Eu posso te garantir que ninguém teve medo naquela hora, os caras não tiveram nem chance de ter medo. Os fãs tiveram medo depois, né? Porque eles não sabiam nem o que tava acontecendo, né, cara? Pois é, na hora, nego se apoiou. Mas e aí, ficou rodando lá, as luzes se encontrando, separando, e aí? Só que assim, não tinha nem como ter receio em nada, porque eu tô te falando, a parada era o tamanho de um satélite. Então, se fosse, tá muito distante mesmo, entendeu? É, dá pra ver que tava na órbita, não sei lá onde é que tava, mas não tava próximo pra você, sabe, ter uma... Então não tinha problema. Era do tamanho de uma estrela que brilha muito. Exatamente como um satélite mesmo, que você vê à noite, né, passando. Assim, foi bizarro, e na hora, até esse amigo que tava com a gente, ele falou, não, que isso, ele não queria acreditar no que ele viu, não tô dizendo que foi disco voador, mas ele não queria acreditar. Ah. Mas eu falei, cara, o Dorf falou, cara, eu não sei se é disco voador, mas a gente acabou de ver o que aconteceu, sabe? Talvez se o Dave visse isso indo pra São Lourenço no carro, tivesse tido uma diarreia alcoólica, cara. Eu uma vez vi uma parada muito bizarra na estrada, cara. Ele não tem explicação. O quê? Eu tava indo pra São Lourenço, sabe aquele Gol branco de fudido quadrado antigo? Gol mil. Parado, assim. E aí eu tava chegando, aí vi o Gol parado, até olhei assim pra ver se alguém... De repente, me sai um cara vestido de apicultor... Sai do meio do mato, de noite. Ele saiu correndo, cara, com aquelas redes de apicultor. Entrou no carro e pá, zarpou, meu irmão. Saiu do meio do mato, do nada, cara. Que isso, cara? Inexplicável. Inexplicável, cara. Inexplicável, tá, vai muito além da assombração, né, cara? Se for pensar. Eu moro no Rosa em saída, onde meu pé é o único pé da rua. O resto era todo casa. O pé era no início da rua, nós estávamos no fundo da rua conversando. Aí, contando história de fantasma, claro, daqui a pouco levanta um dos meus amigos. Essa porra de fantasma não existe, não acredito nessa merda. Se tiver um fantasma aqui, eu quero que a luz da rua apague agora. Ele acabou de falar o agora, faltou o caraca, que excelente. Eu fui do fundo da rua ao quarto andar em um pulo. Pra mim, a cena fechou saindo correndo e abriu de novo dentro de casa. A gente era mais novo, né? Eu, André, a gente ouvia essas histórias, a gente sempre foi muito lógico, né? Então a gente sempre tentou encontrar uma coerência nas coisas. A gente tava tentando entender qual seria a lógica de um fantasma, né? Dizem que é comum você ter esse tipo de perturbação em áreas onde, por exemplo, houve um trauma, né? Uma pessoa morreu, ou coisa assim, né? É. Então, algumas pessoas dizem que essas impressões ficam de alguma forma ali. A gente ficava tentando entender, não cientificamente, porque nada disso é ciência, mas a lógica disso. Se, de repente, aquela emoção poderia ser transmitida através de algum tipo de coisa mental. A gente ficava tentando entender isso, né? Quando eu tive... Fiquei um tempo lá no batalhão de guarda, quase servia o exército, né? Você sabe que tinha uma área lá de que o nego fazia guarda e que o nego se cagava. É em cima da mureta e quando você dava a volta em cima da mureta, você tinha uma grade, um gradeado embaixo que dava pra aquela área de detenção. Não tinha mais ninguém lá, mas onde teve tortura, na época de ditadura e tal, etc. E aí, nego realmente, assim, de noite fazendo guarda, nego escutava gritos, tal, chamou padre pra benzer a parada e nunca melhorou. Eu vivenciei de uma peça de teatro que eu vi no antigo prédio do DOPS. A peça era mega maluca, essas peças independentes, sabe? Que parece que um nego pelado, né, transando. Uma maluquice do cacete. Mas tinha um momento específico da peça que era bem foda, que eles simulavam uma rebelião dentro da prisão. Então o que acontecia? Começava uma barulheira foda, apagavam as luzes todas, eles começavam a estourar pólvora, sabe, da tiro e ficava com cheiro de pólvora fortíssimo, grito, nego batendo em metal, em grade. Vinham os atores que estavam vestidos de guardas, te empurravam pra parede. Caralho. Quando estivesse lá te ordenando, sabe? Vai pra parede, encosta pra parede. Sem violência, mas com uma certa rispidez, sabe? Caralho, pra você se sentir na parada. Era uma peça que você se movimentava pelo prédio inteiro. Depois que eles colocavam todos encostados na parede, vinha um cara, puxava assim um plástico de ponta a ponta nesse corredor onde a gente tava. E aí eles vinham arrastando os corpos ensanguentados, sabe? Que isso. E aí aquele cheiro de pólvora e aquele barulho, os caras gritando e os corpos nus com marcas de sangue. Cara, foi sinistro, assim. Foi uma imersão mesmo, de você sentindo uma situação dessas. Que desespero, sabe? Isso aí é medo real, compadre. Vocês lembram do primeiro filme que vocês viram que foi um cagaço inacreditável? Que vocês se fuderam muito pra dormir depois? Lembro. E o enredo é tosco. Uma invasão de uns sapos, umas pererecas que matavam as pessoas numa casa. Puta que pariu. Cara, esse filme é horroroso, porque o sapo saía da boca. Era um inferno, cara. Só que, porra, eu tinha... Acho que eu tinha 6 anos, alguma coisa assim, 7 anos. E tava justamente no interior do Rio, na fazenda. E, porra, imagina, né? Ouvindo sapo a noite inteira. Foi um inferno ali. Na época que passava aquele Inferno na Torre. Inferno na Torre foi o filme que eu vi a primeira vez e fiquei cagado. Porque eu falei, pode acontecer, meu irmão. Eu fiquei boladíssimo quando eu vi Inferno na Torre a primeira vez, cara. Eu também. O Andrés, eu sei qual é o filme que deixa ele, não sei nem se eu vou falar, porque senão ele dorme hoje. Não, fala. Que é A Casa das Almas Perdidas. A minha toca. Exatamente, como é que é Changeling? Cara, eu sempre ouvi eles falando desse filme, nunca tiveram coragem de ver esse filme comigo, cara. O filme começa já dando uma porrada na cara, tá? O cara é todo felizinho com a mulher e a filha voltando de umas férias. Você vê eles no carro e o carro do cara enguiçando. A família empurra o carro até a frente de uma cabine telefônica, ele sai pra telefonar e fica a mulher e a filha brincando na frente do carro. Vê uma carreta por trás e vassala carro, mulher, filha, todo mundo junto. O filme começa com um acidente, você olha e fala, caralho, que porra é essa? O filme já começou assim. E aí corta o filme, o cara vai passear, tô morando numa casa, e nisso a casa é assombrada. Pra mim, a sacada do filme, o que dá mais medo, é porque todo esse filme de fantasma, nego, bota logo um fantasma ridículo aparecendo. Aí você vê aquele fantasma ridículo de animação, ou do que seja, e acabou o filme. É. Esse filme, o fantasma não aparece, são só as ações que o fantasma faz. Então é a bolinha que mexe, é a música que toca, é a janela que estoura, putz. É, dá mais medo, né? Porque a parada que pode acontecer com você. Quem nunca esteve em casa e de repente escuta lá um vídeo direto isso, né? É. Aí você lembra, aciona a tua parada, né? Não, puta, eu me fodo sempre que o meu freezer começa a descongelar automático. Pá! Dá uns estalos, cara. Eu sempre esqueço que essa porra. Eu falei, caralho, que porra é essa? Tu bota um post-it, cara, não é fantasma debaixo do teu Mac. Não, mas eu não tô nem pensando em fantasma, eu tô pensando em nego dentro da minha casa, porque olha, esse barulho foi aqui dentro, fudeu. A Zagal falou de um filme que impressionou ele, que é esse Inferno na Torre. Eu vou te falar, eu nunca tive medo de parada sobrenatural, tipo sobrenatural. Mas tem filmes que impressionavam, e o André vai lembrar disso também, um filme que ficou impressionado, que eu fiquei impressionado, que era um filme que eu vi quando a gente era garoto, chamado Demons, é. Que não é um filme assim, não é pela parada sobrenatural, é um filme assim, tipo, são tipo zumbis, só que são zumbis super poderosos. É como acontece a contaminação, cara, que teoricamente seria plausível, né, como tudo ocorre, e a gente ficou muito impressionado com isso. Tu fica impressionado porque é uma parada que é tipo uma invasão mesmo, tu tem que sair correndo, é tipo um filme de zumbi bem agressivo, entendeu? Esse filme tem o seguinte, é que tem aquele toque, né, quando você fala assim, baseado em fatos reais. Isso que ferra a parada. E aí, nesse filme tem uma parada que não é baseado em fatos reais, coisa nenhuma, mas ele fala nisso do filme lá que Nostradamus previu essa parada. E a gente, porra, foi com maluco, compramos o livro do Nostradamus, né, André? Porra. E a gente fala, caralho, aí que a parada, aí que explodiu a cabeça do neguinho, né, cara? Assim, na verdade, filme de terror nunca me assustou muito. Poltergeist eu achava sinistro, mas não era nada mega que me dava medo, nem, sabe? Nem nada. O filme nunca me assustou mesmo, de fato, nem Exorcista, nem Poltergeist. Só aquele do Emily Rose, que eu acho bem sinistro. Agora eu me lembro uma palavra que me deixou realmente assustado, cara. Eu era bem moleque, bem criança, e tava assistindo o Fantástico. E o Fantástico, há muitos anos atrás, ele tinha umas paradas de falar de fantasma, de coisa paranormal. E com a música, tinha a música que era sinistra. Tinha, e aí tinha a história de espírito andando no telhado, que nego escutava os passos no telhado. E eu lembro de uma história, cara, que era o cara contando que viu uma mulher na estrada, parou o carro, a mulher pede ajuda, chama ele, e ele para o carro no acostamento, vai atrás dessa mulher, perguntando o que tá acontecendo, vai seguindo ela, e aí quando ele chega, ele encontra um carro acidentado e a mulher morta. Ou... Ah, puta, essa história tem tantas versões diferentes. Sim, mas, pô, quando você é um moleque de 5 anos e vê isso no Fantástico, isso te deixa uma impressão, né, cara? É uma parada que eu sempre na estrada ficava preocupado com essa mulher maluca, cara. Ah, não tinha a história do apicultor, né? O apicultor não pediu ajuda, ele saiu correndo, ele fez merda. Eduardo, tipo, sempre teve aí um jogo chamado Call of Cthulhu, que a gente já falou do Cthulhu. Fulo. Cthulhu. Fulo. Que é, pô, literatura de H.P. Lovecraft, que, aliás, a galera fala que é parecidíssimo com o Blue Hand, que deve ser um... Caraca, eu outro dia vi uma foto... Parece pra caralho. Ah, vou ver agora. É, tem uma foto que tá bem parecida. Blue Hand parece tipo uma reencarnação, cara, do cara. Sério. Pode olhar. É muito parecido, cara. Que isso? A foto? Blue Hand, cara. Medo. Muito medo. Parece muito, cara. Parece pra caralho mesmo. Se o Blue Hand fizer um passaporte com essa foto do Lovecraft, ele passa. Passa. Ele passa. Passa fácil. Nego, olha pro passaporte, olha pra ele. Caralho, reencarnação do HP Lovecraft. Cara, porra, meus amigos são fodas pra caralho. Uma coisa interessante, né, quando o Lovecraft começou a fazer sucesso, ele era diferente do terror mais clássico, por exemplo, Alan Poe, que também é excelente, né? E é um terror mais mental, entendeu? Mexe com a sanidade das pessoas e tal. E tem a mitologia própria também, como a gente falou naquele Nerdcast de monstros, né, cara? Que são as criaturas e tal, assim, é bem mais. Até porque muitos contos do Lovecraft são isso, né? O cara viu um pedacinho do monstro. E aí o cara já, pô, fica maluco. Porque os monstros do Lovecraft, isso é interessante também. Peraí, você vai querer que a galera te corrija ou que eu te corrija? Porque da outra vez você falou 30 vezes Lovecraft e a galera ficou, pô, é Lovecraft, caralho. É a arte do amor. É a arte do amor. O ofício do amor, na verdade. Eu tenho um problema. Eu tenho a língua presa aqui, então me desculpe as caneladas presentes e futuras, né? Sobre o nome do cara. Mas é isso. É, como eu tô dizendo, assim, ele é diferente, por exemplo, de um Stephen King ou de... Assim, tem um livro de terror que eu li aqui que, aliás, recomendo. Esse livro é sinistro. Todos têm que ler. O livro é excelente, que é O Exorcista, que muitos devem ter visto o filme. E o livro é, pô, o livro é incrível. Totalmente diferente, por exemplo, do Lovecraft, né? Você sabe que tanto o livro quanto o filme são baseados no exorcismo de um garoto em Washington, né? E o exorcismo de Emily Rose é baseado em fatos reais também, cara. É, sim, é. Isso que é assustador na porra do livro. No exorcismo de Emily Rose me assusta as duas possibilidades. Dela realmente ter sido possuída, o que é assustador pra caralho, ou dela ter uma esquizofrenia foda, que também é assustador pra cacete, cara. Aquela fita que eles botam no tribunal é a fita verdadeira dela. Sinistro, muito sinistro. Gente, olha só, qual o problema de vocês? Eu vou dormir, galera. Concluindo, né, os contos dele é interessante, porque enquanto, por exemplo, o terror clássico, né, mexe como criaturas, como vampiro, né, lobisomem, todas essas criaturas, elas são concebíveis pela lógica humana. Um lobisomem é um lobo gigante, né, então um lobo, meio homem, então você é uma mistura. O Lovecraft, como se diz? Lovecraft. Concebe criaturas que são criaturas de outras dimensões. Então, elas realmente são incompreensíveis pra gente. Então, realmente, aquilo te dá um curto-circuito na tua mente quando você entra em contato com elas, entendeu? Tem uma criatura bem assim na Batalha do Apocalipse, numa cena. Você é influência de Lovecraft, essa parada? Não, não só de Lovecraft, como você sabe muito bem que eu sou fã também do Robert E. Howard, né, que é o criador do Conan. Uhum. Os dois eram assim, né, os dois se correspondiam muito porque eles eram ambos autores daquelas revistas pulp lá. Então eles tinham mais ou menos um universo parecido. São monstros extraplanares, né? Monstros estranhos, né? Não é mais aquele demônio clássico com chifre, cauda e asa, né? Então é uma coisa diferente. Eles usam um pouco essa mitologia, os dois. E aí, pô, eu total tive influência deles, né? Os monstros clássicos do cinema, lobisomem, Drácula, monstro de Frankenstein, não assustam mais ninguém, né? E aí, os monstros mesmo, tipo, sei lá, o diabão... Da lenda. O diabão da lenda. que era assustador quando a gente era moleque. Não assusta mais nem criança hoje, né, cara? Cara, eu não ficava assustado, eu achava só impressionante. Eu achava bem feito. Eu achava sinistro o cara conseguir ficar em pé com aquele chifre gigante, cara. Fica muito difícil hoje em dia você arrumar um... fazer um filme de terror que realmente dê muito medo usando criaturas fantásticas. Por isso eu acho que vai muito pra parte do psicológico, porque aí realmente você trata do desconhecido, sabe? Sei lá, psique humana, não sei. Então, mas aí que eu quero dizer, aí que eu quero entrar com esse conceito de, porra, ninguém mais faz monstro que assusta. Até quando a gente fez a entrevista com o José Mojica Marins, o Zé do Cachorro, ele falou que, pô, o grande desafio que ele tem a vida toda é criar um inferno num filme dele que realmente dê medo, que seja... que represente, né, o que o inferno pode ser. Porque esse inferno de fogo também já não assusta mais ninguém, né? Mas eu tenho um filme na cabeça de monstros fantásticos que são assustadores. E pra mim mudou a concepção de inferno. Silent Hill. Ah, verdade. Muito bom. Puta que pariu, mano. Assim, sei que veio do jogo que já falei aqui que eu não tenho coragem. Uma adaptação incrível do jogo. Uma das melhores adaptações de game que teve, né, cara? Eu diria. É, uma das menos piores, né? Porque não tem adaptação incrível de jogo. Ah, né? Eu acho maneiríssimo esse filme, cara. Não, Silent Hill, a gente jogava, você tem uma ideia. Eu, o Andrés, que tá aí, né, o amigo imaginário, e o senhor Z, todo mundo junto, porque todo mundo é um bando de cagão, né? Eu também, eu não conseguia jogar sozinho. E pariu, aí, cara. Ficava no quarto fechado. Tu imagina a cena, né? Puta, nego, né, jogando PlayStation, né? Não, e o rádio cagado. Da mulher começava a tocar quando se aproximava alguma coisa, ficava... Caralho, que coisa horrorosa, cara. Cara, isso é muito assustador. E aí tem uma sirene... quando vai ficar tudo escuro, tu vai na escola, ouve risada de criança, puta que pariu, esse é o inferno. E aí os caras no filme, cara, tem um bicho que sai andando com as mãos e os pés na cabeça, que o bicho é todo retorcido, aquele Pyramid Head, cara, aquilo é o diabo, maluco, que é um cara com cabeça de pirâmide, maluco. Essas paradas bizarras, que era muito bem descrito pelo H.P. Lovecraft, né? Esse tipo de monstro que tá fora da nossa concepção de real ou não, é que assusta, cara. Essa, sabe, pessoas com cara retorcida, cara com o pé na cabeça. Isso é que dá medo, maluco. O cara é um cagaço inacreditável no filme, cara. Sabe outra coisa que, outro recurso, assim, que é bem interessante também? É, você falou aí de choro de criança, né? Uhum. O recurso auditivo também né, é impressionante. Você vê que tem um filme, agora eu sempre confundo Chamado, The Ring, sei lá como é que é o nome disso. Quando o bicho aparece, né, ele te dá um susto, o bicho dá um susto. E aí, depois eu tentei entender por que o bicho era tão aterrorizante assim. E aí eu cheguei à conclusão que não era a imagem do bicho, era o som que acompanhava, cara. Presta atenção quando você vê esse filme de novo, se vocês tiverem coragem de ver, se vocês tiverem. Aparece o bicho, né? É tipo uma sombra, assim, tipo uma fumaça, né? Mais ou menos. Aí que o sinistro é isso, cara. Que aí entra o barulho de uma espécie de madeira roçando, uma parada de... Sei lá, essa junção da imagem do som é que faz a parada de te dar o cagaço. Sabe, entendeu? Um som que eu acho sinistro? Brinquedo de criança e um lalala. Cara, eu acho... Quase no pé de curva. É, eu acho sinistro, cara. Tem, tem, tem. O som de caixinha de música vindo do nada normalmente é sinistro. Cara, qualquer som vindo do nada é sinistro. Não, então, eu tinha uma época que no prédio lá onde eu morava, eu jogava RPG terror, assim. Quer dizer, era RPG medieval, mas quando eles entravam num dungeon, fazia sessão terror, apagava todas as luzes. Não interessa ficha, não interessa dado, nada. Era só descrição, né? E aí apagava todas as luzes, e aí quando entrava um choro de bebê, cara... E cagava de se abraçar, e que cara. Que criança sobreviveria dá tanto cagaço? Cara, é porque eu não sei, acho que é um contraste muito grande. Se você coloca um choro de bebê. Tá associado ao casamento, cara. Você já jogou um jogo chamado Dead Space? Puta! Não só joguei, como. Como eu vi a porra da animação, cara. Caralho, cara, esse jogo não dá também, né, cara? Eu ainda joguei no esquema de tá galerão, assim, todo mundo junto. Não dá, cara, porque é muito cagaço, cara. É uns bichos e é aquela parada de terror espacial, né? E você não sabe de onde vem o bicho. Cara, eu sinceramente não consigo entender isso. Eu não consigo entender você ter medo de jogar um videogame. Porque você tá imerso, cara. É, você tá imerso. É imerso, você tá controlando a coisa. Faz mais sentido do que o filme, né? Videogame eu entendo perfeitamente, porque jogando o revista Wolfenstein, que nem de terror é, enquanto jogando altas horas de madrugada lá com o headphone, se eu via as portas bater, já dava aquele arrepio de caralho. Ah, que é verdade, as portas faziam... Horrível. Pois, vem os caras, vem os caras. Nem é de terror, é só soldados, né? Um outro tipo de medo, né? Uma vez eu tava andando no interior do Rio com meus primos, não sei o quê, alguém deixou o portão de uma casa aberto e tinha um Doberman que guardava a casa. Cara, o Doberman partiu pra cima. O medo de você ter um bicho correndo atrás de você que quer te matar é bizarro, cara. Eu não sabia que eu conseguia correr tanto, pular muro e gritar. Aprendeu a voar. Irmão, aprendi a voar de costas, cara. É engraçado porque esse medo, a gente tá falando dos tipos de medo, né? E esse é o medo que aciona o instinto, né? Cara, eu já subi num carro com dois pulos. Foi um no capô no teto. Tava vindo um cachorro correndo. Aí foi baiata voa, cara. Um pro lado, né? Tinha dois carros perto da rua. Eu subi num carro e um outro amigo meu subiu no outro. E agora é engraçado, porque esse tipo de medo é um medo completamente diferente desse do balão de 100 litros de lixo que explode, o cara se caga e fica catatônico. É. Esse é um outro medo, porque esse medo cachorro aí... Esse é um instinto de sobrevivência total. E é um medo que ele, assim, não é um medo que te apavora, né? Você até, em primeiro instante, é mais tipo um susto e uma correria, né, cara? É. O medo vem realmente depois, né, nessa situação. Esse medo é a adrenalina, eu imagino que seja com os caras que pulam de paraquedas, faz essas porra, devem sentir, que é só que o adrenalina, que o choque da adrenalina na hora. Montanha-russa, né, cara? É, da montanha-russa. Você vai na montanha-russa só pra sentir medo. E ninguém... Nem todo mundo é medo, às vezes é só adrenalina. É mesmo. Medo. Adrenalina é medo. Não, adrenalina não. É claro medo. Claro que é, cara. É. Claro que é. Ela dispara por causa de um fator de defesa, motivo, que é o medo. O motivo de você ter adrenalina é porque você teve medo na parada e ia te dar a condição de adrenalina pra você poder fugir ou lutar. É mesmo. Como é você isso? Não pode lutar com um carrinho de 2 toneladas, né? Você grita. Você grita e se segura, né, malandro? Elevador. Ficar preso em elevador. Alguém tem... Cara, tem... Engraçado, eu nunca tive medo de ficar preso em elevador, mas é também... Com cara, eu conheço... Eu já vi pessoas entrarem em parafuso, bicho, por causa de estar preso no elevador. Mas é por causa da claustrofobia, né? Não, porque a pessoa entra no elevador com ele andando normalmente. É um elevador moderno, ele é um elevador tranquilo, né, cara? Assim, mas o elevador é roots de porta pantográfica, ele é assustador, cara. Ele é uma máquina feita pra te matar, você já pensou nisso? Se você já parou pra pensar? A porta ela é feita pra te mutilar. Ela é feita pra isso, não é feita pra te proteger porra nenhuma. É se você vacilar, ela vai te pegar. A porta pantográfica mantém-se afastado. Exatamente. É uma parada que não é uma parada segura. Ela deu o aviso. Se você não quis respeitar o aviso, o problema é seu. Aí o que acontece? Você tá preso num bicho, tem essa porta que pode te matar a qualquer momento. Normalmente, quando você tá preso no elevador de porta pantográfica, sempre tem um faz tudo que resolve salvar todo mundo. Que vai meter uma chave de fenda e vai ficar balançando pra ver se a porta abre. Isso. Aí ele vai abrir a porra da porta pantográfica e você vai estar no meio do andar. E aí você tem que sair no elevador na situação mais merda possível. Que é escalando aquela parede entre os andares, né? Com a porta pantográfica tremendo. Sabe qual é? Que ela tá, a porta tá maluca pra te pegar. Ela quer te pegar. A dificuldade não é abrir a porta pantográfica. É depois de abrir, manter ela aberta, cara. Porque ela quer fechar e te mutilar. Mas esse nem é o pior perigo. E aí ainda tem a parada que quando a porta não consegue se mexer, o elevador inteiro passa a ser uma máquina de destruição e ele quer se mover pra te cortar o meio. Isso sim, isso é sinistro. É por isso que os profissionais de segurança falam pra você nunca fazer isso, pular pra fora do elevador quando ele tá aí cortado no meio. Você tem que ter certeza que ele tá desligado. E é o motivo pelo qual existia a porcaria da chave de emergência. É pra você poder ter certeza que o elevador tá parado. Como todas as crianças faziam igual a gente e faziam merda no elevador, eu tirei a chave de emergência dentro do elevador. Tinha um filme que eu acho que devia chamar Elevador Assassino ou qualquer coisa do tipo. A mulher bota a cabeça na... Eu já vi um desse. Fosso do elevador pra olhar... Ah, o que aconteceu aqui? Aí... Que merda, né? Aí o elevador, pum, fecha na cabeça dela ali, né? No pescoço. E ela, socorro, socorro. E o elevador começa a descer, e ela vai agachando, deita no chão e plof. Que isso. E o elevador era ruim mesmo, matou a mulher de propósito. Mas vou te falar, no centro da cidade, tem coisa de uns 2 ou 3 anos, a porta do elevador abriu, não tinha elevador, a mulher entrou e morreu. A porta do elevador abrir e não ter elevador é uma parada muito maligna, Por cara. Isso que todo lugar público tem aquela mensagem lá, quando a porta abrir, verifique se o mesmo está no andar. Né? Tanto que tanta gente chama elevador de o mesmo. A acidente de carro severo, tipo carro capotar, não, paradas... Não, infelizmente nunca. Pô, também não, mas eu imagino o pânico que deve ser, que deva ser, cara. Eu tive um acidente de carro que o ônibus bateu na minha traseira, eu girei duas vezes, bati na árvore, girei ao contrário e subi na calçada e parei. Mas, cara, é tão rápido. É, aconteceu comigo também. E eu fui atropelado também, inclusive. antes, né? Antes disso, eu fui atropelado por um ônibus. Na primeira vez, quando eu fui atropelado, eu vi um ônibus chegando e eu juro por Deus, pensei assim, caralho, vou morrer. Vamos ver qual é. E aí eu, no instinto, levantei o braço na frente do rosto, sabe? Fez o clássico, vou proteger a cara pro vermelho. É, exatamente. Né? Na hora do acidente em si, não tive medo, cara. É engraçado, o sentimento não foi de medo, nem de desespero, de nada. E essa do carro, cruzei, o sinal tava aberto pra mim, eu passei pelo cruzamento, o ônibus avançou, o sinal acertou a minha traseira em cheio. Au. Cara, é tão rápido que você nem entende o que tá acontecendo. Tá andando reto, daqui a pouco tá tudo maluco girando. Apagar a luz do celular, né? É, exatamente, cara. Tá tudo girando e daqui a pouco você parou. Você fica meio desnorteado, sabe? É. Mas não dá tempo de ter medo. Não dá tempo. Não dá tempo de ter medo. Depois eu fiquei meio bolado. Falei, caralho, será que eu tô com a energia interna? Aí fiquei vendo se tava com sede. Comecei a cuspir pra ver se tava cuspindo sangue. Aí começa a maluquice. Mas no momento você não tem nem tempo de sentir medo, cara. É verdade. E é foda, porque eu tinha saído da casa do Sr. K. Eu tava 100 metros da casa dele. Aí eu consegui achar meu celular, liguei pra ele e falei, aí, Sr. K, quer ver uma parada maneira? Ele, o quê? O meu carro detonado? O ônibus acabou de cara, eu nem desliguei, o bicho veio correndo, coitado, que eu desesperado. Carro, perda total. Caraca. Agora, sabe uma situação que é escrota e real e que dá medo? Que aconteceu recentemente comigo, já aconteceu com meus pais também. Essa porra desse trote babaca de sequestro relâmpago. Sim. Esse trote é foda. Já recebi alguns. É, minha mãe recebeu, né, meus pais em casa, e aí não estavam conseguindo falar comigo, estavam na merda, desesperados, até conseguiram pegar pro telefone da portuguesa. Então foi do bombeiro também, foi muito ridículo. É, de manhã cedinho, eu tava com meus pais, pegou o telefone, ficou uns três olhando pra secretária eletrônica, esperando a secretária atender. Aí daqui a pouco o cara, aqui é o tenente coronel não sei o que dos bombeiros, o seu filho se acidentou, meu pai olhou pra minha cara, eu acho que não, acho que eu tô bem. Daqui a pouco o cara, ô senhora, a senhora não vai responder não, ô sua vagabunda? Achando que a secretária fosse uma pessoa que tinha atendido de estar falando com ele. Puta merda. Então, uma vez aconteceu comigo essa parada de trote, até vale um alerta aí. Tava no trabalho, aí nego ligou pra parada do trabalho. Era um telefone comercial, não tinha ninguém ali. E eu entrei numa de zoar o cara. Fiquei zoando o cara, fiquei falando com... Cara, depois quando eu desliguei, eu falei assim, cara, eu até aconselho vocês, não vale a pena, cara. Desliga direto. Uma energia muito negativa, cara. É uma parada, por mais que você vá, vou dar... A gente pensa assim, né? Vou dar o truque. Vou dar o troco, tá? Mas só tu ficar, falar com um cara que tá te ligando dentro de uma prisão, ou seja, um cara que seja... Não vale. Não vale a pena, sabe? Tipo, desliga, cara. Assim, a parada é o conselho que eu dou. Mas o Azaghal, ele recebeu um agora? Eu recebi um recentemente, né? Aqui em Curitiba. Tocou o telefone, eu atendi. Era chamada bloqueada, ligou lá pra casa. E aí uma mulher falando, eu fui assaltada, socorro, assim, sabe? Aí o Azaghal deu mole. E aí, na hora, eu vacilei e falei, Andréia? Que é o que o cara precisava, né? Exato. Quer falar contigo? Aí passou, meu irmão, eu sou paulistano, tô em Curitiba, isso aqui é um sequestro relâmpago, não sei o que lá. E aí, cara, nos primeiros segundos, você fica mesmo desnorteado, cara. Pois é. E eu fiquei preocupado, fiquei com medo, cara. Porra, imagina. Aí eu comecei a racionalizar, eu falei, calma aí, isso deve ser aquele sequestro. Só que existe 1% de dúvida, será que é? E aí, enquanto o cara tava falando, eu peguei o celular e comecei a ligar pro escritório, né? E o cara, olha, quanto dinheiro você tem? O cara, 20 mil reais. Eu falei, não tem, tá maluco, não tem 20 mil reais, cara. E é engraçado, porque quando o cara começou a falar isso, minha primeira reação, eu tava de mochila saindo de casa. Foi tirar a mochila porque o iPad tava dentro. Que eu falei, se eu for levar um resgate... Meu iPad novinho, o cara não vai levar, né, meu? E aí eu liguei, cara. E aí eu fiquei enrolando o cara, olha, ele, não pode ligar pra ninguém. Eu falei, quanto dinheiro você tem? Eu falei, cara, tem que olhar aqui no banco, então, peraí, eu vou olhar aqui na internet. Ele, olha, não desliga não. Ele tava pedindo o número do celular e eu falando que tava nervoso, que não conseguia lembrar o número do celular. Pra um cara, peraí, cara, assim não vou conseguir. Você quer saber quanto dinheiro eu tenho no banco? Quer saber o celular? Uma coisa de cada vez. Aí a Andréia atendeu. Desliguei, né, o dela. Falei, aí, quer saber o número do meu celular? Porque eu tinha certeza que tava tudo certo, né, que era um trote. O cara, fala aí, meu irmão, fala aí que senão eu vou matar ela. O número do meu celular é 190. Liga aí, seu filho da p***. Aí eu tava putaço, que eu sou carioca, seu merda. Eu não vou dar seu trote, seu babaca, filho da p*** de merda. Vai tomar no c***. Me liga aí, 190, seu bosta! E desliguei. Seu bosta. Eu descarreguei, sabe? Aquela tensão, sabe? Porra, meu irmão, tu é paulistano, tu vai querer armar golpe pra cima de carioca, cara? Cara, tem uma dica que isso eu vi há muito tempo e enfim, eu adotei. No meu celular, não tem parentesco de nada. Não, meu também mãe, não. Meu também pai, não. Pai, filho, tio, não tem nada, é só nome. Isso é importante, não colocar, nem escrever casa, não. Escritório. Inventa um. Mãe, pai, amorzinho, não bota. Tem isso. Isso é uma... Tu pode deixar mãe 190, né? Aí o cara... Eu quero contar um medo aqui que... É o medo de morrer depois, vale. Não. Essa é uma morte escrota. Isso é o fim da picada. Medo de passar na alfândega. Eu não tenho esse medo. E da luzinha vermelha. Tá, esse tá no topo. Você sempre fica na expectativa quando você vai passar por uma alfândega que nego vai encher teu saco. Que simplesmente basta o cara não ir com a sua cara. Não tem um critério. Você pode ter todos os documentos, pode pois ter tudo. Pois é, esse que é o pior. Se o cara é o não for com a tua cara, ele vai encher teu saco. Sabe qual é o meu medo real? Não é nem a volta, é a ida. É chegar lá e o cara pirar. É isso. O cara olhar e falar assim, quer saber? Não vai entrar. Vai entrar. Vai voltar. Esse pra mim é o pior. Você não tem absolutamente nada a fazer. Você vai fazer. Você não é teu país. Ah, nada, acabou, tu se fudeu. Você se fudeu, não tem jeito. Nessa viagem que a gente fez ano passado, Nerd Tour, pra Orlando, eu tive um momento de tensão foda que eu parei no 7-Eleven pra comprar. Porra, eu fiquei no refri, lá fora tenso também. Comprar refri, cartão de internet, qualquer maluquice dessa. E frango frito, sei lá. E caralho, meu irmão, chegaram todas as gangues de Orlando nessa parada. Todas, sabe? Os caras começaram a entrar, sabe aqueles estilo gangue mesmo, e ticano e tudo, maluco, tudo, cara. Chegou todo mundo na parada, invadiram. Eu falei, caralho, meu irmão, eu vou aparecer naquele programa Cops, sabe? Preso, eu preso junto com uma porrada de gangues malucas e o Jovem Nerd no carro lá de fora, né? Olha, cara, foi tenso até eu sair de lá. Mas essa é a vantagem de ter cara de ticano quando você vai pra Europa, que os assaltantes não te roubam, cara. Eu tenho cara de otário. Depois de tentar me aplicar o mesmo golpe 5 vezes no mesmo dia, eu descobri que eu tenho cara de otário total. Mas sabe essa paranoia de ficar ouvindo barulho em casa e vendo sombra, né? Tem muita gente que fica vendo sombra, né? Vulto. Que é coisa do olho, né? Que não tá direito. Tem que ir no oculista, né? Mas sabe o que você resolve isso? Você resolve isso muito fácil, cara. Tem um jeito rápido de resolver isso. Mora numa casa que tem ataco e faz sinteco. Se você tiver paranoia de barulho, você vai morrer. Caraca, maluco. Estava tempo inteiro. Minha casa tinha feito sinteco e eu fui dormir lá. Tinha acabado de fazer. Meu irmão... Sério, parecia que tinha o espírito do Stomp dentro da casa. Caraca, mas foi a noite inteira. Tá. Caraca, cara, essa noite foi meio casa mal assombrada, cara. Porque era rangendo, estalando tudo pra terminar, a TV queimou no final da noite. Que pariu, sabe, no meio da noite, a parada estalando toda, aí a TV faz tchuf, sabe, que ela fecha assim. Agora, esse negócio de vulto, pra você se resolver isso, barulhinho de bichinho, de baratinha, de não sei o que lá, de esses faniquitos, você resolve... Dormindo com a TV ligada. Acabou o problema. Acabou o problema. Quem viu o Poltergeist não dorme com a TV ligada. Adoro. Então, eu não sei nem se pode falar esse medo. Uau. Já vem falar que o medo de morrer tá de calcinha. Pelo amor de Deus, né? Pô, a história é velha. Já teve no Cacete e Planeta, já teve no TV Pirata. O cara tá em casa, vai sair pra ir pro boteco beber com os amigos e não acha cueca limpa. Aí ele abre a gaveta da mulher e fala, porra, vou ali na esquina e já volto, vou botar a calcinha, não vai dar nada. Aí o cara bota a calcinha, sai de casa e é atropelado. Que merda. O pai da minha namorada foi no enterro de um conhecido dele, terminou o velório e os amigos foram levar o caixão pra ser enterrado. Um dos amigos era cardíaco. Aí, vem, na hora de fechar o caixão pra levar pro túmulo, o paletó dele ficou preso, mas ele não viu. No caixão? No caixão. É. Nossa! Ele levantou o caixão, todos foram levando. Caramba. Baixaram o caixão e ele se virou pra sair. No que ele se virou pra sair, o paletó deu aquela puxadinha. Defunto segurou ele, né, meu irmão? O cara morreu. É infarto. O cara morreu? Puta que pariu, não acredito. Que isso, cara? É o cagaço. Esse Passou de todos. Meu Deus, cara, que história horrível. Tá rindo da desgraça? A gente vai pro inferno de rir disso, cara. Isso é engraçado. Tu vem comigo e foi. Agora, zumbi é uma parada que dá medo. Ah, depende do filme também. Não tô falando de filme, você tá sempre preso na fantasia, jovem. A gente tá falando da realidade. Eu tô falando do nosso futuro próximo. Puta, aí sim, beleza. Se você se imaginar, numa situação de perigo real e imediato com zumbis, é uma parada assustadora. Pô, não, eu não tenho medo. Mas você é o único que não pode ter medo, né, cara?